Portal do Arrocha. E essa aqui é pra maltratar os corações. Alô, Thierry, obrigado por essa linda canção, meu irmão. Assim. Correu pra casa da mãe, chegar de palhaçada. Já faz mais de uma semana que não dorme em casa. Não mandou mensagem e você também não liga. Mais uma briga. Parecemos duas crianças sim brincando de casinha. Só que a coisa é séria, eu sou seu, você é minha. Só que não tá dando tanta confusão. Já tô sentindo o cheiro da separação. Vamos acabar com esse separa e volta. E vai que a vida de solteiro é boa, a gente gosta. E nesse meio tempo aparece outra pessoa. A culpa é de nós dois e a gente se perdeu à toa. Vamos acabar com essa bobagem toda desse vai e vem. Com essas brigas chatas que não tão fazendo bem. Se o meu coração for hackeado, cê vai perder a conta para o novo usuário. Alô, senhor Rodrigues, vem dividir essa sofrência comigo, meu irmão. Deixa comigo, meu parceiro Bruno Brunner. Se é pra sofrer, a gente sofre. Parecemos duas crianças assim brincando de casinha. Mas a coisa é séria, eu sou seu, você é minha. Só que não tá dando tanta confusão. Já tô sentindo o cheiro da separação. Vamos acabar com esse separa e volta. E vai que a vida de solteiro é boa e a gente